ela foi embora. Será que me esqueceu? Feriu meu coração e os sentimentos meus. Restou só as lembranças, e se foi minha alegria. E a dor que já não passa aumenta cada dia. Chega a noite, o desespero sem ninguém. E as horas quase não passam. E me maltrata no vazio do meu quarto. Lembro dos momentos lindos que a gente viveu. Lindos momentos que era só você e eu. Mas você chegou pra mim e disse adeus. E as lágrimas molharão meu rosto. Chora a falta de amor. Vamos ver se não demora. Coração implora, volta meu amor. E as lágrimas molharão meu rosto. As lágrimas molharão meu rosto. Sofrimento agora, meu peito chora a falta de amor. Vê se não demora. Coração implora, volta meu amor. Chega a noite, é de desespero sem ninguém. E as horas quase não passam. E me maltratam no vazio do meu quarto. Lembro dos momentos lindos que a gente viveu. Lindos momentos que era só você e eu. Mas você chegou pra mim e disse adeus. E as lágrimas molharão meu rosto. E as lágrimas molharão meu rosto. Sofrimento agora, meu peito chora a falta de amor. Vê se não demora. O coração implora, volta meu amor. E as lágrimas molharão meu rosto. E as lágrimas molharão meu rosto. Sofrimento agora, meu peito chora a falta de amor.